CD 28. Capítulo 28. Vicente, ao lado de Lucas, encarou o amigo por um instante. Via que o amigo estava tenso. Julgou melhor que ele avançasse sozinho. Fosse o que fosse que Lucas encontrasse do outro lado daquela porta, só diria respeito a ele. Vai lá, meu irmão. Acaba logo com essa agonia. Lucas olhou para a porta do apartamento por cerca de 5 minutos. Queimava-se por dentro. Imagens vinham à sua mente. Um embrulho formou-se em seu estômago. Não gostava do que lembrava. Sabia que a última vez que passara por aquele batente não fora nem de longe uma noite boa. A última vez que estivera ali, arrastara-se para dentro de casa e desatara em pranto feito um trapo humano. Um golpe forte tinha rasgado seu peito, e quando caíra no sono, fora dragado para o sono dos adormecidos, dos sortudos. Fora tomado pela noite maldita e passara 30 anos desacordado. 30 anos sem ver o que se passava à sua volta. 30 anos esquecendo aquele dia maldito e toda a sua vida. A visita à Santa Efigênia naquela manhã fora frustrante. Era de se esperar que todas as lojas tivessem sido esvaziadas, saqueadas durante os primeiros dias pós-noite maldita. Não acharam uma pilha sequer. Contudo, Lucas foi assaltado por uma perturbação imensa ao deparar-se com alguns cartazes. Tinha desmontado do cavalo e ficou minutos olhando fixamente para aquele retângulo de papel desbotado, daqueles papéis baratos rodados a milheiros. Vicente tinha dito qualquer coisa quando viu Lucas interessado naquilo. Era justamente o panfleto oferecendo recompensa por informações do Roberto, o rapaz sequestrado em Ubatuba. Lucas tinha passado a mão na cabeça diversas vezes. Encontrou o papel fixado em postes. Não tinha prestado muita atenção a princípio, pois os cartazes que estavam nos postes, sujeitos aos maus tratos do tempo, tinham desbotado e perdido os dizeres e a foto quase que completamente. Mas os que jaziam dentro das lojas fantasmagóricas, esses guardavam um pouco das características originais. Esse papel era azul, murmurou Lucas para Vicente. Foi por causa desse laranja aí que eu rodei, tinha dito o grandalhão. Lucas estava perplexo, um torvelinho de imagens inundando sua mente. Despesas, ligações do gerente do banco pedindo que saudasse o cheque especial, donativos, gente ligando, trotes, aqueles panfletos, 30 mil panfletos. Fora esse o último pedido na gráfica. Pacotes e pacotes intermináveis. Luta. Via-se na frente do metrô, o gato amarelo rindo de sua luta. Seu irmão, seu irmão. Roberto era meu irmão, disse Lucas de chofre. Toda a comitiva parada ao seu redor na Santa Efigênia ficou boquiaberta. O que Lucas tinha dito, teriam entendido direito? Lucas relembrou seu endereço, atrás do MASP. Sem pensar, correu até seu tordilho de pelo escuro, saltou para a sela e estugou o cavalo, seguido por Vicente. Passou para um galope rápido e em instantes estava subindo a Consolação. Os prédios desertos ao seu redor eram mero cenário sem vida. Podia ouvir o cavalgar de seus companheiros vindo distante. Passou em frente ao corpo de bombeiros e cruzou a frente do cemitério. Tudo morto, como seu peito estivera naqueles 30 anos, como aquelas lembranças estiveram esse tempo todo. Lembranças ruins, dias difíceis. Lucas tinha lágrimas nos olhos, mas não queria que ninguém as visse. Era um guerreiro, um salvador. Não era um moleque chorão. Assim, num torvelinho de sentimentos, tinha chegado à porta de seu apartamento. O coração batia rápido e Vicente o apoiava a seguir em frente. Lucas girou a maçaneta. A porta estava destrancada. Seu apartamento estava sombrio. Plantas dançavam pela parede do corredor de entrada, infestavam a cozinha e subiam ao teto da sala. O chão estava livre e desobstruído de vegetação. Contava apenas com os móveis. Sala ampla, apartamento antigo, incrível. A televisão enorme e o aparelho de som ainda estavam na estante. Sua poltrona de descanso, uma mesa de jantar triangular com 6 lugares. Seu coração batia rápido. Foi até o quarto que fora do irmão Roberto. Lá estavam pilhas e pilhas de pacotes pardos. A última tentativa, o último pedido de panfletos de procura-se. A fotografia de Roberto estampada em boa definição, mas em preto e azul. Preto e azul. O papel era azul. Azul vagabundo. Lucas rasgou um dos pacotes. O papel continuava como novo. A fotografia do irmão, uma lembrança tão nítida, se formou. Era como se o apartamento, repentinamente, se enchesse de luz e Lucas visse ali, diante de seus olhos, seus últimos momentos com o irmão mais novo. Voltou até a sala e viu Roberto sentado na poltrona de descanso, com a mochila aos seus pés, pronta para a viagem. Ouviu uma voz no corredor e uma morena de corpo escultural veio andando em sua direção. Rosana. Lucas acocorou-se e foi tomado por um pranto intenso. Os amigos ao redor nada podiam fazer para confortar aquela dor. Muitos deles sabiam o quão sofrido era aquele momento, o momento das lembranças, o momento de reencontrar todo o passado ou de perdê-lo para sempre. Lucas chegou cabisbaixo ao acampamento do Vila Lobos. Muitos dos soldados pararam para assistir à marcha desolada do cavaleiro solitário. Não havia brilho em seu rosto nem o sorriso camarada de sempre. Lucas estava com a expressão fechada e pesada. O cavalo parecia absorver a atmosfera do cavaleiro e vinha lento e desanimado. Lucas sentou-se próximo à fogueira, rodeada por soldados e bentos. Levou o alimento à boca uma, duas vezes, antes de desistir da refeição. Benta Marcela, ao ver Lucas deixando o prato, tentou animar o lendário guerreiro. Vamos, Lucas, rapa esse prato, que saco vazio não para de pé. Lucas apenas meneou a cabeça, mas não voltou a pegar a refeição. Mirava as chamas da fogueira com olhos baços e perdidos, afundado em algum tipo de pântano particular. Alicate, que participava da refeição ao redor do fogo, não se conteve. Vai, Lucas, conta pra gente a sua história. Conta por que ficou tão triste com aquele lance dos cartazes. Bento Vicente deu um tapa na nuca do inconveniente, mas nada adiantou. Animados pela ousadia do soldado, outros tentavam fazer Lucas desabafar. Falar é melhor do que ficar guardando, Lucas. Nunca te vi assim, senhor. Também concordo com eles. Foi a vez de Marcela se unir. Se você é mesmo o irmão daquele rapaz, Lucas, há só de se orgulhar por sua luta. Eu me lembro muito bem de sua história contada em tudo que é telejornal. Jornal da Record, Jornal Nacional, Jornal do SBT, todo mundo contava o seu drama, revelou Amintas. Lucas suspirou e ergueu a cabeça. Já que vocês querem tanto saber o que me aporrinha, eu vou contar. Só peço um favor. A história é muito longa e não quero uma única interrupção. O que vou contar para vocês agora é a história da minha vida. Fez-se um silêncio sepulcral ao redor. Até o vento pareceu parar de soprar e os pássaros noturnos pararam de piar e os insetos interromperam o criquilar. Mais soldados vinham chegando para perto do fogo, chamados por aqueles que tinham pegado a conversa do começo. Antes de cair no sono dos adormecidos, antes de deslizar para a boca da noite maldita, eu tive um irmão chamado Roberto, um irmão que eu amava mais que tudo na vida, um irmão que eu também pensei que me amasse. No dia em que o chamei para nosso último final de semana na praia, não sonhava que começaria ali, naquele passeio, um drama de proporções inimagináveis, um fato que mudou toda a minha vida. Lucas pulou da cama cedo, abriu uma brecha na cortina pesada do quarto e olhou para o céu. O sorriso rasgou o rosto. Sol. Era isso que mais queria para aquela manhã. Olhou para o corpo nu de Rosana sobre a cama. A mulher era um convite para desmarcar com o irmão e ficar deitado ao lado dela o dia todo. Uma delícia, morena de lábios carnudos e seios fartos. Deitou-se mais uma vez ao lado da mulher e abraçou-a, cobrindo ambos com a manta. Como era gostoso ficar ali. Mas tinha combinado com Roberto. Não ia furar com o irmão. A uma hora dessa, ele já deveria estar na sala, sentando, de mala e cuia na mão, esperando pela partida. O sempre ansioso Roberto. Também não podia culpar tanto o irmão pela ansiedade com o passeio. Fazia anos que não iam juntos à praia. Com Rosana, ia direto e sempre contava os passeios para o mano caçula, mas os dois juntos, sozinhos, fazia muito tempo. Tomou coragem e desgrudou da namorada. Um dia de separação não mataria ninguém. Levantou-se e vestiu um calção deixado ao lado da cama. De cima de uma poltrona, apanhou uma camiseta cinza sem mangas, do Legião. A mochila azul estava ao pé do criado mudo, pronta para a partida. Quando colocava a mão na maçaneta do quarto, a voz manhosa de Rosana chegou aos seus ouvidos, cheia de feitiço, feito uma sereia. — Já está na hora? — Está. E você nem me dá um beijo, dengoso? Dei vários, gatona. Você é que estava em sono profundo. Pensei que ia conseguir fugir sem briga. Não vou brigar com você, Lucas. Vou te prender aqui, nos meus braços e meus amassos. Não vai ter nem discussão. Bem que eu queria Rô, mas hoje é dia de Rô de Roberto, dia de praia. Sei, de praia e garotas dando mole. É, de praia e de garotas gostosas dando mole, disse Lucas, brincalhão, saindo da cama mais uma vez e dessa vez abrindo a porta do quarto. Antes de entrar no banheiro, olhou para a sala para confirmar sua previsão. Roberto estava com as pernas espichadas no sofá, com o controle remoto na mão, assistindo ao Bom Dia Brasil. Lucas entrou no banheiro e ligou a torneira, deixando a água correr por um bom tempo. As favas com o racionamento. O vidro do espelho embaçou rapidamente enquanto o rapaz enchia a escova de dentes com o creme dental Tandy. Tinha aquela mania. De vez em quando comprava creme dental infantil. Gostava do Tandy uva. Comprava e pronto. Abriu o chuveiro para uma ducha rápida e saiu enrolado na toalha, indo direto para a sala. Até que enfim, exclamou Roberto ao ver o irmão. Daqui a pouco dá 9 horas e a gente ainda está aqui. Calma, mano. O sol está brilhando e a água do mar esquentando. A gente vai chegar na hora certa. Na hora certa de pegar um câncer de pele, isso sim. Usa sundown que está limpo, rebateu Lucas. O rapaz entrou na cozinha e encheu um copo de leite. Tá tudo pronto? Perguntou Lucas. Roberto deu um tapa na mochila aos seus pés. A porta do quarto de Lucas se abriu e Rosana veio até a sala. O sol está tão bonito que eu estou morrendo de inveja. Roberto olhou para a namorada do irmão, arqueando as sobrancelhas. Tinham planejado na semana passada ir os dois curtir a praia sem a interferência daquela chata. Não estava a fim de ir no banco de trás do Focus novinho em folha. Queria ir sozinho com o irmão e conversar. Queria ter a atenção dele só para ele. Rosana sempre separava os dois. Já via Lucas de casaca e cartola no altar da Nossa Senhora do Brasil, sendo enforcado por aquela vaca egoísta. E o pior, Roberto se via na obrigação de deixar o apartamento para que os pombinhos vivessem em paz, sozinhos. O chato acabaria sendo ele. Teria de ir embora e deixar o irmão. Caso isso acontecesse, Lucas jamais voltaria a ser seu irmão. Seria o marido de Rosana. Seria tudo para Rosana. A mulher cercaria o mano com seus 600 tentáculos e cegaria Lucas para as demais coisas. Sufocaria lentamente o irmão, mantendo-o vivo por um fio. Essa era a visão que Roberto guardava, particularmente sobre casamento com um tipinho egocêntrico feito àquela. Ai, Roberto, credo, não me olha com essa cara, disse a mulher toda dengosa, passando o dedo no rosto do irmão do namorado. Não quero estragar o passeio, se você não quer que eu vá, é só falar, não precisa fulminar-me com os seus olhos. Deixa disso, Rô, o Beto não vai ligar, interveio Lucas. Vai, Beto. Roberto não disse nada, voltou os olhos para a televisão. Sabia que Lucas tinha ciência de seu desacordo, mas o palhaço não conseguia desgrudar daquela vaca. Apertou os olhos por uns 2 segundos e fingiu um sorriso. Era Lucas quem decidiria. Não diria nada. Se ele levasse aquela insuportável junto para estragar o final de semana deles, tudo ia mudar. Lucas iria aprender uma lição. Estava decidido. Rosana estendeu uma nota de 20 para que Lucas pagasse o pedágio. O rapaz, no guichê, deu o troco mecanicamente e desejou boa viagem. Lucas acelerou o possante Focus e retornou aos 100 km por hora num piscar de olhos. Apesar do sábado de sol, a estrada estava livre e com pouco movimento, convidando os carros potentes a descer a serra em alta velocidade. Lucas guiava como um adolescente estourando em hormônios. Até mesmo o irmão estava estranhando o comportamento do senhor corretor certinho. Contudo, Roberto nada disse.